170 graus, 17 nós, pista molhada. 7, pista molhada 67, 46. Jet 6746, solo 56, táxi livre Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette 06, o Webjet 6746, reporta uma chuva bem fortezinha ali na moderada na cabeceira. Ah, ciente, obrigada. Poderia confirmar o gate pro 6746? 06. 06, grato. Boa noite. Obrigado.